help me with the case. Any idea where I could find him? You police plan on taking me in? I would much prefer that to the alternative. Salve galera, estamos em mais um Davecast hoje para falar sobre Blade Runner 2049, esse duplex que fizemos nessas duas semanas, no Davecast. E novamente eu tenho aqui o William Vulto. Boa noite. Aí ó, semana passada foi o Gabriel falando boa noite, sendo que não pode falar isso em podcast, mas agora é o Vulto. Gabriel Pinheiro. Olá pessoal. Aí. E o Dorminhoca aqui, o William César. Salve galera do Minuto, não tava preso no Ah, tá. Não, desculpa. Sinopse, detalhes e tudo mais, depois a vinheta. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Vi a entonação tava aqui preso. Do Rádio Ali. Tava preso, mano, de onde? Ó, eu acho que antes da gente entrar pro sinopse e tudo, a gente pode fazer um disclaimer rapidinho aqui. É que o William, a gravação era 9h30 e já são 10h30. Aqui ainda são 9h30. É, você entendeu, né? Foi uma hora de atraso e o motivo. Tava dormindo. É só isso que eu vou dizer. Como desculpa. Eu tenho pra dizer que aqui em Manaus ainda são 8h30. Ah, ok. Dormi até 8h30 é normal. Na verdade, eu, no horário de Manaus eu tô uma hora adiantado. Tá escadinha aqui dos horários. Então, manda a sinopse aí, William César. O Blade Runner 2049 se passa 30 anos depois do primeiro filme, que se passava em 2019, obviamente. E dessa vez, o perigo que ameaça a humanidade... É diferente, é uma parada que a gente não imaginava que poderia acontecer no primeiro filme, que é um filho de replicantes. Uma replicante dá à luz a um bebê, e aí o Kay, que é interpretado pelo Ryan Gosling, ele vai ter que ir nessa busca desse bebê, e aí é uma caçada, né? O filme todo... Normalmente nessa vibe de caçada e de procura por pistas e de desenterrar segredos. E... Ah, só um adendo aqui. Um aviso que boa parte dos personagens, incluindo o Kay, por exemplo, são replicantes, né? Dessa vez os replicantes não são necessariamente proibidos por lei. Alguns são, alguns que são... É considerados replicantes mais comportados, vamos dizer assim, que estão dentro da institucionalidade, como é o caso do Kay. Uhum. E há replicantes que fogem da lei, como é o caso do personagem de David Bautista. Uhum. Sim, sim. É, mas antes da gente entrar nesses méritos e deméritos também, que o filme não é 100% perfeito, fala aí, Vulto, o elenco. Bom, a gente tem o Ryan Gosling como policial replicante com cara de bunda, né, chamado K. A gente tem o David Bautista como replicante da Maromba. A gente tem a Robin Wright, que é a tia da Mulher Maravilha, e a Claire Underwood como a tenente-chefe da polícia lá. A gente tem o Jared Leto, o Coringa do Funk, como o novo cientista lá que comprou a Tyrell como, né, MC Guimê. Messias e tal. A gente tem a Ana de Armas, que é provavelmente a atriz com o nome mais maneiro de todos, como a Joy, a inteligência artificial namorada do protagonista. E a gente tem a Silver Hoex como ajudante lá do Jared Leto, e ninja, e kung fu, e porradeiro pra caralho. Novamente você esqueceu do Harrison Ford. E não menos importante, Harrison Ford de volta, fazendo o papel de Deckard de novo. E a Rachel em CGI, né? A Shan Yang. E o Harrison Ford também tá de garoto propaganda da Ering, né, cara? Que visualzinho merda. Ele tá com... Agora... Cara, ele tá muito com visual de vovô garoto. Vale citar... Na verdade, ele tá uma aparência de destruição, né? Parece que ele envelheceu, não foi 30 anos, foi 60 anos. Ele tá vale citar a Mackenzie Davis, que faz uma replicante / prostituta. Garoto de programa. Muito parecida com aquela do filme original, né, cara? O visual é, dela. Ela parece muito com a Pris, com a... o visual. Isso, isso. É, o visual parece muito com a Pris mesmo. E a premiação no BAFTA, Globo de Ouro e Oscar? Ah, sim, vamos aos prêmios. Lembrando que ainda a temporada de premiações ainda está no seu caminho e ele ainda pode vir a faturar alguns outros prêmios, né? É, indicações. Mas... aqui no caso, né? Sim, é, algumas indicações e alguns prêmios, quem sabe, vamos torcer. Aqui, na parte de prêmios que eu tô vendo na Wikipédia, ele não tá ainda falando do Globo de Ouro. Ele não tá assinando aqui o Globo de Ouro. Aí, eu acho que realmente ainda não dá pra realmente citar esses prêmios, porque eles ainda não foram registrados direito na internet. Eu sei que no Globo de Ouro ele foi indicado em algumas categorias, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ele foi indicado a melhor trilha sonora original. E aí eu vou discordar desse prêmio. Ah não, pera, isso aqui é o de 83. Ou é o Globo de Ouro de 83, aqui eu fui olhando logo de cara. Um adendo que eu queria dar, que eu acho que o Roger Deakins, que é o cara que fez a fotografia desse filme, ele merece ganhar o Oscar, né? Ele merece. O cara ele nunca ganhou, ele é um dos melhores caras na área da fotografia. Se eu não me engano, ele tem mais de 5 indicações ao Oscar de melhor fotografia, inclusive ele fez muitos dos Irmãos Coen, filme dos Irmãos Coen. E ele nunca ganhou, mas em Blade Runner 2049 é dele, cara. Eu tenho quase certeza. A falar agora da filmografia do Denis Villeneuve. Sim, a gente pode entrar na filmografia do Denis Villeneuve, ou Denis Villanova, como o Vuto tinha falado. Eu gosto de aportuguesar os nomes. Boa! Ok, eu vou aqui citar os filmes que ele fez, né? Só que os filmes que realmente fez ele ficar conhecido, porque fez muitos filmes, só que alguns realmente tiveram visualização, tiveram atenção. Ele é um cara de filme independente, então agora que ele tá entrando aí nos últimos 5 anos, né? Ele tá entrando com Sicário e tal, os filmes que tu vai citar. O primeiro grande filme dele aí foi o Incêndios, lançado em 2010, que ele foi indicado a melhor filme estrangeiro. Ele fez o Suspeitos, não confundir com Suspeitos com Kevin Spacey, o Suspeitos de 2013, que é com Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal. Ele adaptou para o cinema um livro do José Saramago, que é O Homem Duplicado, com Jake Gyllenhaal, muito bom. Sicário, Terra de Ninguém, que foi realmente assim, o grande filme dele nesses últimos anos. Não, Chegada é mais, cara. Não, tô falando do primeiro, assim, grande mesmo. Porque os outros três que eu tinha citado, eles não tiveram tanta repercussão. Com exceção do Incêndios, o primeiro que foi indicado ao Oscar. Aí teve o A Chegada, que, pô, foi o primeiro filme que deu a indicação aí de melhor diretor. E agora, Blade Runner 2049, dando continuidade aí à obra de Ridley Scott. Desses filmes dele, o único que eu assisti foi O Homem Duplicado, mas pelo que eu dei uma olhada, parece que essa temática de identidade é uma parada que faz parte do trabalho dele, assim, né? Ele sempre tá nesse lance de uma busca. Os personagens dos filmes dele estão sempre numa busca por uma identidade e tal, por saber quem são. Eu só vi O Homem Duplicado e o A Chegada. Pô, A Chegada é bom pra caramba, cara. É, eu vi Os Suspeitos, A Chegada e O Homem Duplicado. E o Blade Runner 2049 agora. Sim. É, e novamente aconteceu, né, do Blade Runner custar... quer dizer, esse custou bem mais, mas... Novamente ele flopou, né, ele não teve uma bilheteria legal. Eu lembro que na época, quando eu assisti o filme, foi perto da estreia e eu vi que já não tava indo bem, cara, bateu aquela bad de não ter uma continuação. Mas o Ridley Scott já revelou que ele tem história pra continuação, né? Sim. Vamos ver. Só que é o roteiro dele, então já bate o medo dele fazer merda. Ai, meu Deus. Eu aposto que tem continuação. Ai, meu Deus. Se é pra apostar, eu... Isso dá medo pra caralho, viu? O filme termina com uma cara de... Oh, mas... Muito cara de continuação, cara. Mas se for pra ser roteiro do Ridley Scott, eu tenho medo de continuação. Mas eu queria... Não, porque a gente tem medo do roteiro ser do Ridley Scott, porque o Ridley Scott recentemente nos deu o quê? Prometheus, Alien Covenant, né? Que exatamente, cara. Eu vou repetir a piada, que é o Prometheus que não cumpriu. Não, cara. Pra ser nossa, repetir piada. Ó, um disclaimer interessante que eu recebi um e-mail, não vou falar que eu recebi e-mails, mas eu recebi um e-mail lá no nosso no talktodavecast@gmail.com, é que a gente não comentou no último se o Deckard era um replicante ou não na visão do filme de 82. Ninguém lembrou disso? Eu acho que essa discussão é mais pra ter nesse filme. Sério? A gente não tocou nesse ponto, eu jurava que... Exatamente, mas a gente não tocou. Então, rapidinho, Deckard... É baseado no filme original. É um replicante ou não? É, eu já digo que é. Quando eu assisti o primeiro filme, sem ter assistido o segundo, eu não vi o Deckard como um replicante. Então, olhando só pro primeiro filme, não. Só que quando eu olho pro segundo, eu já acho que ele é assim. Uhum. Tem elementos que dão a entender que sim, tem elementos que dão a entender que não, mas enfim, tudo faz, cara. Não acho... importante. Não, basicamente o filme até certo momento ele tenta te vender que ele não é um replicante, até certo momento. Só que aí quando entra aquele lance do unicórnio que a gente já tinha discutido, uhum, né, dos do olhos origami, dele brilhar em vermelho. Sim, isso aí já é uma resposta do Ridley Scott de que sim, ele é um replicante. Esse filme agora 2049, ele não só confirma pro público que o Deckard é um replicante, como ele enfia na sua cara como se fosse uma porta. Sério, cara? Sim. Eu não acho que ele enfiou tanto na cara, porque o trailer foi bem clickbait, porque ele fala assim, eu quero te fazer algumas perguntas, daí pula pra cena do Deckard batendo nele, daí todo mundo, olha, ele tá tendo uma atitude de um replicante, que não quer que tenha o teste Voight-Kampff e tal. E o filme eu achei que ele não explorou nada, cara, quase, dessa coisa de replicante. Eu não tô dizendo que eu não gostei de não ter explorado essa área replicante, até porque o filme é do Ryan Gosling e não é do Deckard. É, graças a Deus... Graças a Deus não é do Deckard. Porque, cara, se vocês, né, eu gostei da atuação, mas se vocês não gostaram da atuação dele no primeiro, esse aí, cara, ele tava triste fazendo o filme, sério. Me decepcionou, assim. Porra, cara... O Ryan Gosling que também tá mal pra caralho. Eu discordo 100% das afirmações de vocês. Eu achei que a interpretação do Harrison Ford tá totalmente... fazendo sentido, achei que era uma boa interpretação, sim. Eu acho que ele se redimiu com relação ao primeiro filme. Eu acho que ele tava. Não, eu ainda acho que em ambos os filmes ele tava ótimo. Eu acho que em ambos os filmes ele estava ótimo, porque ele transmitia realmente o que ele queria, qual era a proposta do personagem. Aqui eu acho que ele também tá até melhor do que no primeiro, mesmo achando que o primeiro ainda tava bom. E o nosso Ryan Gosling também tá muito bem. O Ryan Gosling tá excelente, cara. Nossa. Sou muito fã dele. Falo com segurança de que gostei da interpretação do Harrison Ford, do Ryan Gosling, né? O caso do Harrison Ford de ambos os filmes, cara, porque assim, a minha experiência com teatro meio que me ensinou a analisar a interpretação. Então, basicamente, eu digo aqui com toda certeza absoluta, Harrison Ford deu uma boa interpretação em ambos os filmes. Ah, cara, eu não curti, sabe? Eu acho que o primeiro filme ele ainda tá melhor, apesar de vocês não curtirem muito. Nossa, não, eu com certeza acho que no segundo filme a atuação dele tá melhor. Mas eu acho que continuando, tu tava tocando nesse ponto de ser um replicante ou não. No segundo filme, eu entendi que essa questão de quem é replicante e quem é humano, pra mim, virou bullshit já, sabe? Besteira, porque já não me importa, mas eu já vejo os replicantes como seres vivos tão humanos quanto os humanos, sabe? Eu já não vejo mais essa diferenciação. É até mais, né? O Tyrell fala. Mais humanos que humanos. Mais humanos que humanos. Pois é, parece que depois, nas novas versões que são desenvolvidas pelo Wallace, eles se aperfeiçoaram e já são, de fato, mais humanos que humanos. Uhum. Cara, novamente, como a gente fez semana passada, começar pelo começo. Aquela sequência inicial, que ele vai lá matar o Dave Bautista, que cena, né, cara? Aquilo lá é como conquistar o Sim. espectador em 10 minutos. Eu achei meio chato. Nossa, cara. Curti muito não. Achei... Cara, eu peguei uma empatia pelo personagem do Dave Bautista automaticamente. Ele é o grandalhão mais fofo do cinema. Não, e se você assiste essa cena de novo, eu revi o filme pra gravar aqui, com tudo aquela coisa da Rachel ter um filho, dele estar se escondendo, até daquela coisa do blackout, né? Que a gente pode comentar um pouco dos curtas. É, tudo isso junto, cara, pra mim se tornou uma cena icônica, assim, cara. Eu sei que no futuro, sabe esse pessoal, Matrix, na época que lançou Matrix, eu já ouvi. Eu ouço isso do meu pai, ele fala, na época que eu fui ver Matrix no cinema, eu falei pros meus amigos, cara, esse filme é um dos melhores que eu já vi na história. Deles, nossa, que exagero, existem os grandes clássicos e tal. E hoje em dia Matrix é reverenciado como uma grande alegoria e tal. Então, eu acho que essa cena vai entrar pro hall da fama de grandes cenas do cinema. Esse filme, na verdade, eu enxergo ele com um potencial muito grande pra entrar pra história do cinema, assim, como um clássico, porque eu achei ele com todas as características necessárias pra ser um grande filme histórico. Uhum. Ele até... Ele não teve nem bilheteria, né? Que é uma característica de filme cult. É muito importante ver um filme ser considerado clássico. É não fazer sucesso quando ele está. Não fazer bilheteria. Exatamente. E eu vi que essa cena inicial, ela era uma cena escrita pelo Ridley Scott, do filme original, que não teve espaço no primeiro filme. Essa coisa, então... Ela é uma cena totalmente puxada do primeiro, e isso também até dá uma tirada de mérito do Villeneuve, né, cara? Porque... Essa cena, rapidão. Essa cena ela é legal, mas ela tem uns maneirismos assim que eu não curti tanto, assim, né? Ah, isso aí. Tira a arma, bota a arma em cima da mesa, sabe? Tipo, e aí fica papeando com o cara. É, pois é, foi isso que me deixou assim, meio cansado nesse começo. Mas é legal, é massa quando o Dave Bautista regaça o cara na parede. É, pois é, eu gostei que já começa... É, aquela coisa... Assim como no primeiro filme, né? Já começa tendo o caçador lá em replicante e fight. É, porra, puta cena de ação. Uhum. Não, tipo, replicante trata a parede como se não fosse nada, cara. Uhum. Nesse filme só... A gente só o que tem é a gente atravessando parede. É, mano, ele só sai correndo, parece que não tem uma parede, nada, ele só vai. Né? Aliás, aquela cena que ele tá com o Harrison Ford lá em Las Vegas, na Las Vegas radioativa, que ele pula na parede, cara, nossa. Cara, aquela é impagável, mano. O Ryan Gosling deve ser muito feliz, né, cara? O Harrison Ford... Mostrar pra mãe dele essa cena. O Harrison Ford quer impedir que ele venha junto, né? Ele vai lá e dá uma porrada na parede. É do caralho aquela cena. É, eu comentei das curtas. Vocês assistiram as curtas ou não? Eu não. Eu não assisti, não. Não, eu não vi. É, eu vou então dar minha experiência aqui com as curtas. Elas são bem promocionais, principalmente a do Dave Bautista e a do Jared Leto. Mas tem uma das curtas que é dirigido pelo pessoal do Animatrix, que é muito massa, que é de 15 minutinhos, que conta a história do Blackout. E eu revi o filme, é que assim, eu fui ver no cinema, e daí quando eu cheguei em casa eu vi as curtas. Então foi uma experiência engraçada. E depois que eu revi o filme, o Blackout, toda aquela coisa que é mencionada no filme, você consegue entender bem melhor, entende? Você consegue, não, o Blackout, aconteceu aquilo, outro, entende? E fica muito mais simples de você entender, ele foi, os arquivos foram excluídos por causa do Blackout e blá blá blá. Mas não é algo necessário. Se você for ver o filme sem as curtas, você consegue ver tranquilamente. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the luck and he has the key. Você está ouvindo? É, mas no geral, você... William, pode começar você, Vulto. Você curtiu do filme? Curti, bom filme. Tem probleminhas que a gente vai citar durante o podcast, mas no geral, ótimo filme. Melhor filme de 2017, como algumas pessoas barra eu está dizendo? Ah, sei lá, mano. Nem... Cara, eu já não... Eu não tenho memória, cara. Eu não lembro mais o que eu já vi em 2017. Discutível. Exatamente, eu tô na mesma. Mas com certeza é um dos melhores. Eu não tenho certeza se é o melhor, porque eu não lembro quais foram os outros filmes de 2017 que eu vi. Mas é um dos melhores. Cara, teve Homem-Aranha. Se eu ainda vou fazer a minha análise na página, né, Doentes por Cinema, inclusive, curtam lá a página Doentes por Cinema, onde eu faço minhas críticas. E eu ainda vou fazer a minha análise, né? Mas pode ser que seja sim considerado um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. O melhor, quem sabe. Só que eles estão junto com o Planeta dos Macacos da Guerra. Aí qual eu quero colocar no primeiro lugar ou não, eu ainda vou olhar. Mas e aí, William César, o que tu achou? Cara, eu gostei pra caramba. Principalmente, eu acho que uma coisa que se destaca nesse filme, de fato, é a fotografia. Eu senti um pouco de falta de diálogos, assim, bons, de fato. Eu não sei se foi uma coisa minha, mas eu senti uma falta de diálogos, assim, mais Ridley Scott. Mas, no geral... Eu acho que os melhores diálogos desse filme estavam entre a Joy, né? Que é a namorada... E o Kay. Os melhores diálogos ali são os deles. Sem dúvida. E são cenas muito sensíveis também, né? Sim. Bem emocionantes. Cara, o diálogo cena... do K com o David Batista também é bacana. Sim, é um diálogo. É um diálogo forte. É, aí tirando esses dois diálogos, os diálogos da Joy com o K e esse diálogo com o David Batista, você tem os monólogos chatíssimos do Jared Leto. E o resto dos diálogos são todos muito pragmáticos. Frios. Assim, né? É, tipo assim, exato. O personagem do Jared Leto é muito afetado, né? Eu tive essa impressão. Sim, cara. Ou não, se a gente vai falar do personagem de Jared Leto, o Wallace, é bem interessante a gente dar um contexto que explica ali no letreiro inicial do filme que foi proibido, né, a atividade de criação de replicantes, e como ele acabou com a fome, com aqueles vermes lá do cômico que aparece o Dave Bautista cultivando, ele recebeu, no curto explica bem, que na verdade não foi que ele recebeu o aval, ele foi lá e matou um monte de gente, fez uns ataques terroristas, daí eles liberaram ele fazer replicante. A Tyrell acabou. Mas diferente da Tyrell, a empresa do Wallace, ela não consegue ser tão genial. Tanto que o último grande ato do Tyrell foi criar o replicante que, né, engravida. Tanto que depois, sim, que eu tive essa informação, que eu vi no filme que foi o Tyrell que criou essa coisa, pra mim ficou muito mais na cara que o Deckard é um replicante, né? Sim. Que parece que tudo aquilo que aconteceu no filme foi condicionado pros dois ficar juntos. Até a coisa do unicórnio no final é aquilo. Tipo, a gente sabe tudo que tá acontecendo. Você tá vivendo um tipo de programação. Então, pode ser só teoria, mas, cara, pra mim ficou na cara que tudo foi muito calculado pelo Tyrell. Ele é realmente um gênio. Que deixaria um questionamento que o maluco dos origami também seria um replicante. Pensando assim. Eu acredito que ele seja... Será que é um replicante que sabe de tudo? Ele tem um papel muito claro nessa narrativa, sabe? Sobre o Jared Leto, basicamente, né, ele é um personagem assim, excêntrico, a interpretação dele é bem, como ele disse, afetada. Agora, assim, não me incomodou. Eu percebi que tem uma linguagem corporal, um jeito de falar... Só que é um afetado que não me incomoda, como, por exemplo, me incomodou a interpretação afetada do Ed Redmayne naquele filme Destino de Júpiter, por exemplo. Que ali é o cúmulo do afetado. Eu acho que até funciona no filme a afetação dele, mas é uma pessoa com quem eu odiaria conversar. Nossa, imagina. Eu gosto de dizer, é uma pessoa muito tijolável. Ah, ele é extremamente desagradável, aquele personagem. Ah, e não só desagradável, ele é extremamente maneirista, né, cara? Ele tem toda essa coisa de complexo de Deus, criador, sim, complexo de Deus. É, o cara se acha o novo Victor Frankenstein. Exato. É, o que me incomoda. Ele tem até uma aparência meio Jesus, assim. Uhum. E o que me incomoda também é que é meio Johnny Depp, só que pro outro lado, entende? Mais dramático e não zoeiro. Ou igual o personagem do Benicio Del Toro no Star Wars 7, no Star Wars 8. Essa coisa dele, ele tem que ter aquele jeitinho que tá muito na cara que é uma atuação forçada, sabe? Eu não curto isso. Mas não me incomodou tanto, até porque ele tem pouco tempo de tela, né? O que eu gostei do Jared Leto nesse personagem foi os olhos dele. Porque, caralho. Legal. Aqueles olhos dele que são brancos, né? É como se a pupila fosse branca, né? Uhum. Aquilo é impressionante. Tipo assim, você não consegue. Porque o que faz a gente estudar o outro ser humano é o olhar, e você é como se fosse impenetrável, se liga? Pode crer. Porque tem aquela frase de que os olhos são a janela da alma, e é como se ele não tivesse alma. Que torna aquele personagem muito interessante, muito enigmático. Mas eu realmente acho que ele foi pouco aproveitado. Tem aquela tecnologia que ele usa, né? Dá pra entender. Pelo menos eu acho que eu entendi isso, que aquelas coisinhas que ficam voando são ligadas diretamente no cérebro dele, né? E aí ele consegue ver. Não, e imagina como que é a visão dele, cara. É como se fosse a visão de uma mosca que ele vê de todos os lados. Não dá pra imaginar o que que se passa no cérebro dele quando ele vê de todos os ângulos. Ele tem meio que vários mini drones mapeando todo o ambiente ao redor, e ele vendo tudo em 360 graus, né? Ele vê tudo que acontece ao redor. É, ele tem uma câmera 360 na cabeça. É bizarro tu imaginar como que ele vê o mundo, né, daquele jeito. Cara, agora uma coisa que eu achei, assim, muito interessante foi, de novo, a questão da referência. Eu tinha lido um artigo sobre o primeiro filme com relação à questão da Rachel, né? Porque Rachel é o nome de uma personagem bíblica que não pode ter filhos, e aí ela tem a capacidade de ter filhos. E de novo, nesse segundo filme isso é muito mais explorado, a questão do milagre e de a mulher poder dar a luz e tal. Então, tem uma cena que o Wallace até cita um trecho da Bíblia, que Deus abriu o útero, é até o mesmo trecho que é usado em The Handmaid's Tale, pra quem já assistiu, que Deus abriu o útero de Raquel. Então essa temática do milagre e de poder gerar é incrível, e dentro da proposta de fazer uma referência à Bíblia. Sim. Inclusive, né? Vale citar que o roteiro te manipula até determinado momento a achar que realmente o Kay pode ser o filho do Deckard com a Rachel, né? Só que aí ele te joga em outra direção. Ele te informa que não, você estava errado o tempo todo. É um trabalho de roteiro desse filme, achei. Na verdade, o Kay achava que ele era o filho do Deckard. Não, isso. Eu sei, mas como o Kay ele é os olhos do público, então o público também se coloca a achar que ele é realmente o filho do Deckard com a Rachel. Você fica maluco junto com ele quando ele vai conhecer a criadora de memórias. Cara, eu acho que aquela cena. Nossa, aquela cena é muito legal. Ele vai lá, como funciona a memória? Dá pra você usar a memória real? Isso é ilegal. E quando eu revi, cara, eu vi que ela falar isso é ilegal, joga você pra pensar, você ser ilógico, entende? Você pensar, se é ilegal, não aconteceu. Sendo que foi o que exatamente aconteceu. Eles fizeram uma coisa ilegal pra preservar a criança, o milagre. Né? Eles implantaram uma memória real no Kay, que é algo ilegal, pra despistar ela. Então, eu entendi um pouco diferente essa parte aí. Sério, cara? O que você entendeu? Não, pra mim, fizeram o Kay com as memórias da criança, da garota, né, pra eventualmente ele encontrar ela. E eu entendi que era pra despistar e ele... Mas por que eles queriam que ele encontrasse? Eu entendi que ele foi um tipo de isca, entende? Eles jogaram ele como o cara que tá escondido, que é policial, que obedece todo mundo, pra exatamente confundir o outro. Mas não faria sentido isso, cara. Por que não? Porque se você vê aquele diálogo da Joy... Você tem uma quantidade de rastros. Você não deixa mais rastros. Deixa pra confundir. Porque o que aconteceu lá? Ele tinha o DNA de um menino e de uma menina. E a menina supostamente estava morta. Então, a menina estando morta, eles vão atrás de um homem. E o homem é o Kay. E quando eles vão atrás do Kay, eles estão deixando a outra pra trás, entendeu? Foi isso que eu entendi. É, pode ser. Ah... Eu também saquei. Porque a estratégia da rebelião foi o quê? Foi jogar a menina onde? Aonde o Wallace menos esperaria, dentro da casa dele. Ela faz as memórias pro Wallace. Terceirizada, é claro, mas ela é quem trabalha pra ele, então ele nunca ia desconfiar dela. Mas na verdade, quem é ela, entende o milagre. Foi o que eu entendi, pelo. Também achei muito inteligente o fato de que eles tiveram que inventar pra filha deles, né, que é aquela personagem que faz as memórias. Eles tiveram que inventar pra ela que ela tinha uma doença, que ela não podia sair daquele espaço, e ela não podia ter contato com outras pessoas, senão ela morria. Ela viveu a vida toda dela acreditando naquilo. Porque, tipo, ela podia sair a qualquer hora e não acontecer nada, se liga? É muito, muito explodir a cabeça, velho. Uhum. É, e o mais... Bolha referência. Não, e o mais engraçado é que um filme de 2 horas e 45 e mesmo assim ele não é totalmente expositivo. Tem muita coisa que você vai percebendo por intuição ou pelas cenas, entende? É isso que eu acabei de falar, muita gente não se ligou. Dessa coisa que existe uma grande conspiração dos replicantes. Sim. Por trás. Uma grande conspiração que não quer que a menina... É um tipo de Jesus, né? É, não. Sim. Quer que ela seja morta pra que o milagre esteja vivo. Sim. E... Ela é aquela história da caçada de crianças, né? Ela tá sendo caçada. Uhum. Eles não querem que ela seja uma experiência como um ET. Eles querem ser humanos, basicamente. Eu achei muito inteligente isso. Mas vocês acham que foi um erro do roteiro... Tudo isso ser tão inteligente, tão bonito, tão formoso, agora que a gente tá discutindo, mas no filme não conseguir passar pro telespectador? Eu acho que ele conseguiu passar, cara. Eu acho que o filme, ele meio que consegue sustentar a própria filosofia, assim como o primeiro. O primeiro, ele queria investigar, ele queria questionar o que é ser humano. Uhum. Esse filme, né, ele quer já colocar em xeque de que, independente de você é ser humano ou não, você merece viver, porque você... É, o primeiro filme, ele deixa muito mais no ar essa coisa se o replicante ele é o vilão ou não. Sim. É, ele deixa muito mais no ar, é aquela coisa, ele tá querendo viver, mas ele tá matando pessoas pra fazer isso. E nesse não, nesse aí, os replicantes são já considerados como fosse uma minoria, tanto que tem até o preconceito, que mostra Sim, o Ki que ele... sofrendo de false skin, né, de pele falsa e pichando na porta dele e tudo. E cara, eu gostei bastante do filme, mas essa coisa que eu acabei de falar de... Os vilões nesse filme, eles são muito mais maneiristas, eles são muito mais megalomaníacos. Já no primeiro filme, o que me ganha a dizer que Blade Runner, o Caçador de Androids de 82 é melhor que esse, é que o filme original, os vilões, eles só querem viver. E essa simplicidade torna o filme brilhante, entende? E isso me faz gostar um pouco menos do 2049, já que o original Olha, é tão perfeito, é assim, que esse fica pior. Os vilões do 2049, eles são vilões de verdade, né? Eles são maus. Agora, pessoal, lembrando aqui uma coisa, no nosso podcast sobre o Blade Runner de 82, o original, a gente tinha falado que cada filme caminha com as suas próprias pernas. Eu achei legal esse filme ter novas abordagens, porque ele funciona como uma continuação. Ele tanto anda com as suas próprias pernas, como também um elemento além nesse filme, que ele expande o que ele apresentou. Sim. Em 82. O filme de 82, ele te mostra uma história com uma abordagem específica, mostrando aquela cidade. Beleza, esse filme, ele te mostra que esse mundo é muito maior. Ele te mostra que tem. Não é só aquela Los Angeles que é futurista, que existe muito mais coisa, né? Que tem cidades que nem sequer mais são realmente habitadas, como é o caso de Las Vegas. Las Vegas. Ele te apresenta novos conceitos. É um filme, basicamente, Blade Runner 2049, ele define a necessidade de uma continuação de existir. Uhum. E ele dá pra você assistir sem ter assistido o primeiro, né? É. Não é nem que não dê pra assistir o primeiro. É preciso assistir o primeiro pra você entender o Deckard, pra você saber quem ele é. Não, mas eu acho pra você que mesmo pegar quem empatia. Não assistiu e não viu o Deckard, a Rachel, essas questões não ficam assim. Eu acho que deve dar uma curiosidade pra ver o primeiro, e é melhor se vir o primeiro, mas eu acho que não é necessário. tanto não, que eu revi com meu tio. Aquela cara. Cena. Meu tio, ele nunca tinha assistido. Olha aquela cena em que eles vão mostrar a Rachel em CGI, né, a Rachel refeita para o Deckard. E ele rejeita ela, você vê ela, você imagina, caralho, ele é o amor da vida dele, agora como é que ele vai sair do, como é que ele vai sair dessa? Não, mas dá pra entender, cara. E aí ele dá uma puta de uma resposta. É, sim, dá pra entender. Não, mas é que tá. Tranquilo. Eu sei, mas é a mesma coisa que uma pessoa ela vê, vai ver pela primeira vez um filme do Star Wars, vai ver o Despertar da Força, olha pro Luke Skywalker e não lembra do Luke Skywalker. Com não, certeza, entende? Pra quem assistiu o primeiro filme, tem um peso emocional maior, mas não é uma coisa que impede. Pois é, eu acho que a experiência ela é realmente mais imersiva se você tiver visto o primeiro. Não, claro. Sim, mas ninguém tá discordando de você. Só está dizendo que se você vê só o 2049 sem plano de fundo nenhum, você consegue ter uma experiência legal, entende? Mas essa coisa da carga emocional, sim, é totalmente verdade. Então, aí, tipo assim, eu acho que como continuação, ele se faz um filme realmente necessário, ele não é derivado, entende? Eles podiam muito bem ter pego uma trama cuja estrutura é bem semelhante ao do original, só ter aperfeiçoado os efeitos e pronto. É, podia ser um filme nota 7 e tudo, porque ele é tipo assim, é o filme de nostalgia do Blade Runner, mas não, esse aqui é diferente e nesse sendo diferente ele é bom, entende? Aham. Ô Vulto, mas tu concorda que o filme ele caminha com as próprias pernas? Sim, dá pra ver, tô sozinho, tranquilamente. Uhum. É, mas Eu sou meio um pouco de não exemplo pra falar isso, porque eu comecei a ler quadrinho na época que não tinha internet, você pegava uma edição número 26 e você tinha que entender na marra. Uhum. É, um bom paralelo é aquela coisa, tu vai ver série na Record, tu ia ver Chris, passava os episódios repetidos milhões de vezes e ninguém ligava. Cara, mas ali não tinha, a narrativa não era sequencial, né? Não tinha, é, exatamente. Tem sequencial, porra. Nunca viu Chris tudo? Não. Então, cara... É, não mas... perdeu nada. I think I found him. That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war. You're a cop. I did your job once. Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks. Scrambled the records. We were being hunted. Você está ouvindo? Essa coisa do filme caminhar com as próprias pernas, eu concordo e discordo. Por quê? Porque o filme, ele referenciou muito no marketing e tudo mais, referenciou o filme original. Então você espera uma continuação, algo mais, um tributo pro filme original. E quando ele é totalmente do Kay, o Deckard é só um fanservice, ele me incomoda, entende? Eu acho que sem o Deckard, o filme seria melhor. Já vou dizer aqui que o Deckard, eu acho que ele atrapalha a narrativa. É, realmente. Porque acho é muito que mais ele... interessante a trama do Kay, a trama da Joy, a namorada dele que... Ah, ele tá lá beijando ela e do nada a chefe liga pra ele. A coisa do preconceito com o Blade Runner, com o replicante, desculpa, eu acho muito mais interessante. Sim. E quando o Deckard aparece ali na parte final... Acho que só quiseram dar um... Não, mas aí, pera aí. Quando o Deckard aparece naquela parte final, vira um filme de ação genérico pra mim. Não, é, sinceramente, aí eu vou discordar novamente. Eu tô aqui dando de advogado do novo filme, né? Mas então, primeiro, a culpa do filme não ser referencial ao primeiro, como o marketing tava vendendo, não é do filme, a culpa é do marketing. Vou citar aqui dois exemplos, dois filmes que sofreram por essa questão do marketing. O primeiro e o outro foram o filme A Bruxa, de 2015, e o segundo foi o filme Ao Cair da Noite, agora de 2017. Ambos eram filmes de terror que não tinham estrutura convencional. Ambos eram mais originais, ambos tinham mais uma coisa de horror psicológico. Não é um filme pra dar tanto susto, né? É, não é um filme preocupado em dar susto, é um filme preocupado em criar uma história. Tem uma história. Principalmente A Bruxa. Sim. Que tem mais um caráter de crítica e tal. Só que o marketing vendeu esses dois filmes como sendo filmes de terror. É genéricos, é focando mais nos sustos que o filme tem, que são poucos, aliás, criando ali através da edição algumas cenas que pareçam de filmes genéricos. Então, basicamente, a culpa nunca é do filme quando o marketing engana o público. A culpa é do marketing. Porque o marketing uma falha de comunicação entre quem produz e entre quem divulga. O marketing basicamente, ele única e exclusivamente, diferente do filme, única e exclusivamente o marketing tem interesse em fazer dinheiro. Sim. O filme em si, ele tem uma, pelo menos alguns filmes, não todos, mas alguns, boa parte, tem uma ideia não só de fazer dinheiro, como também de dar uma boa experiência pro público. E o Denis Villeneuve é isso, cara. Ele mesmo falou, perguntar pra ele: ah, o que tu achou aí da bilheteria do Blade Runner? Mano, ele tava cagando. Pelo menos ele é muito bom em fingir. Ele falou: cara, eu faço filmes, eu não faço dinheiro. Eu acho e que os outros isso. filmes dele, agora, eu acho que também não tiveram bilheterias assim tão pois gigantescas. Agora sobre a questão do Deckard. Cara, se o Deckard não existisse nesse filme, como é que aquele final ia fazer sentido? Básica. E outra, Blade Runner é um filme do Harrison Ford. Simplesmente, o Harrison Ford, ele por muito tempo, você não consegue desassociar Blade Runner de Harrison Ford. A menos que o ator tivesse... Ah, sinceramente, a menos que o ator tivesse morto, aí eu acharia que não faria sentido fazer referência a ele. Não, fazer referência como faz lá quando ele vai na empresa do Wallace e parece uma gravação dele falando com a Rachel, isso é referenciar. Mas, cara, depois da terceira metade do filme ali, da terceira parte do filme, o filme vira do Harrison Ford. Tanto que a cena final, o Kay morre. Não, cara. Cara, o Kay morre e quem tá lá com a filhinha e vai pra uma continuação é o Harrison Ford. Não, o Kay, você tem certeza que o Kay morreu? O Kay não morre não, cara. O Kay morre, quem disse que o Kay morre? Claro que morre, pô. Termina. Poxa. Cara, termina o Kay todo fudido, não morre. Ele deita e fecha os olhos. Que... É, eu tô aqui todo fudido e não tô morto. Por que o Kay morreu? Toca a música da morte do Roy Batty naquela cena. Cara, como que ele não morreu? Eu acho, pra mim, ele morreu, cara. Pelo menos foi o jeito. Mas eu concordo com uma coisa. Eu achei desnecessário o final ser um encontro. Porque o filme começa centrando no Kay. E no final parece que o foco vira todo pro Deckard. E termina O Deckard tá tão em segundo plano que ele precisa ser salvo, velho. Ele basicamente precisa ser salvo. Ele tá. O cara, ele tá ali se afogando enquanto o outro lá tá fazendo todo o trabalho duro. Eu acho que o filme ele era do Ryan Gosling até o fim. É porque, veja bem, o Harrison Ford é um ator que tem uma puta de uma presença. É meio que impossível você prestar atenção no Ryan Gosling, que não é tão ator quanto o Harrison Ford. Não. Ryan Gosling é muito mais ator, cara, que o Harrison Ford. Desculpa, Harrison Ford. De jeito nenhum. Nossa, cara, o Harrison Ford ele é um bom ator até os anos 2000. Cara, eu acho que ele é esse tipo de ator. Essa foi a primeira vez que eu vi o Ryan Gosling realmente sentir empatia por ele. Porque, por exemplo, nos outros filmes que ele fazia, nossa, cara, dava sono ver ele, cara. Até aquele, não, até cara. aquele La La Land do meu ódio, nossa, eu olhava, queria morrer. Já o. Não, cara. Nunca assisti. O Harrison Ford. Tu já viu o Drive? Cara, o Drive é o. O Drive pode ser a exceção. O Drive é o Agent K um pouquinho mais feliz. Cara, porque no Drive ele até sorri. No Blade Runner ele não dá nenhum sorriso, cara. Cara, o Drive ele pode ser a exceção à regra que eu ainda não vi. Eu vou ver o Drive. Agora. Tem que ver. Pra mim, foi uma injustiça até agora o Harrison Ford não ter ganhado um Oscar. Falei disso. Acho que passou, cara. Cara, sobre a presença do Deckard, eu não acho gratuita não, cara. Eu acho que... é essencial. Quando eu vi pelos trailers, eu achei que tipo, a trama ia ser uma outra parada e ele ia aparecer, ia ser realmente só fanservice. Mas eles conseguiram dar todo um sentido novo pro filme original, sacou? Toda uma nova interpretação de que aquilo tudo tipo, era o Tyrell fazendo os Paranauê, tentando criar algo novo ali e tal. E todo o romance deles era planejado e tal. Eu acho que isso deu todo um novo gás. Não, eu acho que ele é essencial pra trama. Ele não tinha como não ter ele ali nesse novo filme, na minha opinião. Agora, a virada final do roteiro de que não, a gente precisa sair com você da Terra pra poder te torturar e descobrir onde a pessoa tá pra ter, tipo, aquela fuga de nave, assim, aí já forçou a amizade. Mas não acontece, né? E depois a nave cai na água e eles passam uma vida naquele negócio. Não, mas aquela... mesmo assim, cara, a cena do caralho, velho. A cena de ação desse filme são do caralho. E eu acho que valeu a pena, cara, valeu. E outro filme, ele tinha que cumprir uma cota de ação, cara. Mesmo que assim, o foco não seja ação, ele tinha que cumprir uma cota de ação. O primeiro também tem a sua cota de ação no final, e eu não vi ninguém reclamando disso. Não, mas ninguém reclamou, pô. Tinha cenas de ação ruins. Tirando a primeira do Dave Batista. Tem uma coisa que vai além do tempo que deveria ser dedicado para aquilo. Ó. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês acharam dessa Los Angeles de 2049? Que, de certo modo, é um pouco diferente, né? Tem momentos em que ela lembra a primeira, mas depois ela muda um pouco. Ela tem menos neon. Basicamente. Só faltou Scarlett Johansson. Só faltou Scarlett Johansson. Cara, sim, você deixou. Ele tem essa vibe meio Her, né? Tanto que ele gosta lá da Joy e tal, a namorada dele é uma pessoa que não existe, na verdade. Não, nossa, cara, muito assim, massa isso. Existe, cara. Que é... Partindo do princípio que o filme ele tem uma ideia de expandir o universo que foi apresentado no primeiro, eu achei que aquela Los Angeles estava completamente apropriada. Eu gostei bastante. Inclusive, daqueles... tipo, holofote meio holograma, que aí tem uma bailarina, aquilo ali é lindo, cara. É. Eu achei meio insossa, na verdade, toda a genérico, estética, né, do cara? Filme, comparado, genérico, exatamente, comparado com o primeiro filme, eu acho que não é uma estética marcante, porque até o que a gente falou no outro podcast, que Blade Runner, em contraposição aos outros filmes de ficção científica, tem uma estética bem carregada e tal, não é aquela coisa clean. E já no segundo filme, não, eu acho que eles cederam ao clean, essa parada mais limpa. Uhum. É óbvio que tem muitas cenas que tem aquela confusão e tal, aquela sujeira, mas no geral é tudo tão higienizado e minimalista, mas, detalhes. Mas é que tá, é como... Vamos parar pra pensar. Há 30 anos, a cidade de vocês, onde vocês moram... Sim, é igual? Sim. Se foi a mesma há 30 anos atrás? Não, cara. É a mesma de 30 anos atrás? Eu entendo. Eu senti falta de caos. Eu acho que é isso. Eu senti falta de caos. Eu senti falta daquele plano fechado, cheio de gente andando, sendo que você não consegue olhar pros lados. Sim, sim. Eu... E a chuva. Eu achei até a chuva mais fraca. Eu gostei de algumas... Parece que o Greenpeace funcionou nesse universo. Eu gostei de umas decisões visuais, né? Umas coisas meio extravagantes. Tipo, ele passa ali pra aquele bordel... E tipo assim, os quartos onde as pessoas fazem sexo, tipo assim, você tá vendo tudo, cara. Eu gostei disso aí, hein. Você tá vendo tudo, mano. Eu achei. É porque dá... Filme de respeito hoje não tem isso, cara. Dá um desconforto. Eu gostei dos figurinos das minas lá. Uhum. Não, é tipo, dá um desconforto, mas ao mesmo tempo é legal de ver, interessante. Agora, vocês perceberam... Vocês perceberam... Eu achei que ficou com um pouco de cara de gentrificação. Saca? Tipo assim, deram uma limpada na cidade, expulsaram os pobres e os pobres estão tudo morando naquele chão. Sim. É, sim, com certeza, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Agora, eu queria comentar aqui uma cena em específico. Ô, Gabriel. Oi. É, rapidinho sobre isso que tu falou dos 30 anos da cidade, que isso aí me pegou, cara. Fiquei bravo aqui. Tô me coçando pra ir aí pro Nordeste bater. Eu entendo essa coisa de, passou 30 anos, evoluiu a tecnologia, tudo aconteceu. Mas é exatamente isso que o William Cesar falou. É tudo muito mais limpo do que no último. E não faz sentido pro universo que quer passar essa mensagem que o Cyberpunk sempre passou. Quanto mais se passam os anos, pior tem que ficar, velho. Mas mesmo que a tecnologia aumente, mesmo que a tecnologia aumente, o mundo moralmente e visualmente tem que ser pior. A gente vê isso pela nossa sociedade. Mas essa é que é a grande ilusão. Mais limpo, mais bonitinho, não quer dizer melhor. Pois é. Exatamente, cara. E claramente, por exemplo, em 2049, você tem um estado policial muito mais intenso. Agora me diz uma coisa, João, agora outra pergunta aqui. Blade Runner, ele era um filme, assim, ele era uma proposta de ser um filme cyberpunk ou ele criou o cyberpunk? Como a gente comentou no último, ele, junto com o livro Neuromancer, foram os que criaram o cyberpunk. Então, basicamente, o que eu acho aqui é que o Blade Runner, ele não tem a obrigação de seguir a estética do cyberpunk, a ideia do cyberpunk. Eu acho que, assim, o cyberpunk é um gênero, Blade Runner, ele só deu a inspiração. Eu não acho que ele tem que seguir essa linha. Eu discordo, eu acho que ele, na verdade, tinha a obrigação, sim, de continuar seguindo essa estética, porque é uma sequência. Ah, eu sei. Na verdade, não. Mas é que tá, ele a ideia ali, se você for parar pra pensar... Tem uma coisa que mudou, por exemplo, o personagem do Jared Leto, ele criou uma como é que é? Ele criou ali aquelas plantas, não, aqueles bichos que são cultivados, uhum. Pelo personagem dele, Batista, fome, né? E ele erradicou a fome, beleza, Então ele meio que sugere que tá tendo uma onda de progresso naquele lugar. E esse certo. Progresso pode acabar se refletindo no fato da cidade ser mais limpa, de você não, certo, ser, não, ter, não ser aquele caos do dia a dia. E aí você pode dizer, mas é o fato da polícia ser extremamente repressora. O governo, veja bem, o governo quando ele tenta fazer melhores reformas, quando ele tenta, não necessariamente um governo específico, algumas ditaduras, elas tentam criar uma ilusão de que tudo está melhor, né, de ter melhoras na economia, ter melhoras no desenvolvimento humano, só que por outro lado eles jogam repressões do Estado. Então, basicamente, o Blade Runner 2049, o foco dele não era esse, mas deu para perceber ali que tem uma pegada meio de totalitarismo. Não, não. É só ver o projeto Cidade Linda do. É só você ver. É só você ver, por exemplo, a Alemanha nazista, do Adolf Hitler, que ele. Nossa, sininho do nazismo de novo. Nazismo. Hã? Cheque. Não, tô querendo dizer a Alemanha nazista do Hitler, que ele garantiu várias melhoras aí no setor social, econômico. E até estrutural da Alemanha, né? Mas, por outro lado, ele fez o Holocausto, ele criou uma ditadura que perseguia as pessoas, né? A ditadura militar que não... É o seguinte, é aquela parada de o progresso chegou, e para garantir que todos estejam a favor do progresso e dentro desse progresso, você precisa de uma polícia que vá garantir isso. Garanta, né? A União Soviética ali que tinha... Você sabe que a polícia da União Soviética, antes da KGB, ela tinha meta de prisões, né? Uhum. Tinha que atender, claro, a ditadura militar aqui no Brasil teve. Vou avisando, a gente vai perder muitos ouvintes que são soldados da ditadura militar, mas eu não vou passar pano aqui não. Na época teve um... Aqui, rapidão, um recado, quem é saudoso da ditadura militar, pode ir embora, foda-se. Pois é, eu espero que a gente nem tenha esse tipo de ouvinte, mas... sei que se foda. Aí, tipo assim, a ditadura militar aqui no Brasil, ela trouxe melhoras na economia, por exemplo. Foi melhor? Gente não foi torturada? Claro que foi. Essa contradição da melhoria. A fome foi erradicada, tá. Mas as pessoas continuam bem fodidas, né? Tipo, no prédio que o Kay mora, e fora de Los Angeles, lá onde tem Depois tem aquela parada lá das crianças e tal, sim, trabalhando, enfim. É, na verdade é tudo, como na maioria dos governos ao redor do mundo, é tudo um make-up, né? Uma parada que não existe, na verdade. Só tem um aspecto que melhorou e o resto é tudo uma merda. Ainda existe pobreza, ainda existe miséria, ainda existe degradação humana. O problema acho que não é existir pobreza, entende? O problema é a miséria. Porque, claro, pobreza é apenas um dado comparativo. Mas sobre essa coisa do universo e toda a atmosfera, o que a gente tá reclamando aqui não é algo que eu acho tão assim que, nossa, dita toda a narrativa. Até porque as rimas visuais feitas pelo Villeneuve, pelo Dickens, na fotografia e tudo mais, elas são muito boas. Eu vou até mandar aí uma cena no chat, que ela é muito parecida com a cena do filme original. Ela referencia bastante. O que incomodou, principalmente eu e o William César, é essa coisa da tecnologia ter evoluído, que eu acho que muito bem eles poderiam ter usado de liberdade poética e mantido a estética antiga e foda-se, entende? Dane-se que, e daí que tem progresso? Eu acho que pra referenciar tudo que Blade Runner é, não importa essa coisa da evolução tecnológica. Eu acho que a gente argumentando se foi bom ou não, acho que não vai chegar em canto nenhum. Eu basicamente gostei. Agora eu queria citar uma cena que, porra, essa cena é do caralho. E aí eu não posso acreditar que alguém vai reclamar dessa cena. Porque ela tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes em um filme de ficção científica. É a cena em que o Kay vai ter relações com a namorada fake dele, e ao mesmo tempo que entra aquela garota de programa, aquela que é interpretada pela Mackenzie Davis. Uhum. Que aí, é de holograma. Isso é muito foda, cara. Cara, isso é muito doido. O meu cérebro quase explodiu nessa cena. Isso é muito Black Mirror. Isso é Black Mirror. Não, tipo assim, Black Mirror. Um é de holograma, a outra é de carne e osso. Só que ele quer pegar a de holograma. Porque a de holograma já tem uma coisa de afeto. Porque ele é fiel, pô. Ele é fiel, pra caralho. E aí, tipo assim, pra ele não ficar numa coisa meio auto-amor, eu não vou citar aqui palavras mais chulas. E aí aquela outra empresta o corpo dela e tem uma troca de rosto, né? É bizarro, cara. É bizarro, mas é bonito, cara. É impressionante aquilo ali. Eu fiquei hipnotizado. A cena é bonita. Ela é sexy, ela é estranha, ela é enigmática. É um negócio que eu fiquei impressionado. Pra mim, o Villeneuve só mereceu... Ele merecia o Oscar de melhor diretor só pra aquela cena. Caraca, exageros aí, hein? Temos Guilherme Del Toro com a Forma da Água. Eu não sei, eu não vi ainda A Forma da Água, não sei o que pensar desse filme. Achei meio estranho, né? Inclusive, vamos fazer, por favor, um podcast sobre... Com certeza. Eu tava falando sobre fazer um podcast sobre todos os filmes do Oscar. A gente fazer mini análises de cada filme em um podcast só. All the records. We were being hunted. By who? They know you're here. You do not know what pain is yet. You will learn. Bring it to me. This breaks the world. Você está ouvindo Sim. Não, o que vocês acharam daquela cena? Porque eu só rasguei cedo aqui e não ouvi a opinião de vocês. Porra, eu achei foda. Eu fiquei meio doido assim da cabeça, desgraçado da cabeça com essa cena. Porque você cria vários pensamentos assim, né? Parece que é uma existência tão triste, cara. Uhum. Eu não sei não. Prefiro um lance mais real, acho que eu não sou muito moderno. Eu tenho uma palavra pra dizer pra isso. Nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver não é necessariamente uma única palavra, né? Nada a ver. Vá merda. Faz parte da piada. Então, antes de referenciar a Choque de Cultura, eu vou dizer realmente o que eu achei da cena. Eu gostei, mas É, não é que eu não gostei dessa cena, tá? Mas eu acho que uma cena muito mais enigmática é lá no começo, quando ele vai beijar ela na chuva e começa a tocar o Skype dele, cara. Aquilo lá é muito mais Black Mirror que isso aí, cara. Aquela foi muito louca. Cara, eu tenho um problema com essa cena. Ah, lá vem a rasgação do Black Mirror. Eu tenho problema com essa cena. Porque eu fiquei muito na dúvida com essa cena. Porque, tipo, toca o telefone, beleza. Aí ela fica paralisada. Caraca, ali, né? Bizarro. Atende o telefone, tem a mensagem lá. E aí ele sai. Ele sai andando, assim, só sai. Nem dá aquela reclamadinha de, ah, tem que trabalhar, desculpa aí. É que ele é um replicante, velho. Ele não tem esse tipo de reação. Cara, o que? O que? O que ele é um Deckard que você é levado ao quadrado. Porque o Deckard, ele era um apático social, ele era um cara, assim, que não tinha mais esperança, que era indiferente aos outros, se liga. E o Kay é mil vezes mais apático. E eu não tô dizendo que isso é devido à interpretação do Ryan Gosling, porque o personagem claramente é escrito dessa forma. O Ryan Gosling ajuda a transmitir essa apatia. Tem problema. É, assim, não, mas eu acho que era esse ponto mesmo que eu queria levantar. Assim, tipo, ele gosta muito dela, ele tem sentimentos por ela, então não dá pra dizer que, tipo, ah, ele é sem sentimentos de fato. Mas quando surge o chamado do trabalho, né, que seria pro que ele é feito, de fato, ele passa por cima de tudo, né, assim, acho que é esse ponto que ressaltar. Mas essa apatia, ele é como... em algumas cenas, tipo a cena que ele tá sobrevoando o lixão, e as pessoas começam a atirar nele, seria uma cena de ação, mas ele fica com cara de bunda. Não tem expressão nenhuma, pois cara. Pois é, foi isso. Eu não entendi aquela cena. Por causa disso, cara. Vocês já viram o clipe... Não é um clipe, é um filme, só que ele é como se fosse um clipe grande pra caralho. Curta. Que é do álbum The Wall, do Pink Floyd. Ah, já ouvi falar. Tô ligado. Vocês se lembram da... Quem é que disse que já viu? Eu tô ligado do que se trata, mas eu não sei se eu vi tudo. Basicamente, tem várias sequências de animação onde, inclusive, ele até é uma referência à Alemanha nazista, mas a ideia de que os martelos, eles são como se fossem soldados, eles fazem um único mesmo movimento. E também tem a parte das crianças, que elas são doutrinadas, né, e elas têm uma máscara que tem o mesmo rosto. Cada uma usa a máscara que tem o mesmo rosto, as crianças. Então, tô querendo dizer com essa cena é que o personagem do Kay, ele é como se fosse um tijolo no muro. Como a música Another Break in the Wall fala. Ele é um tijolo no muro. Toca na edição aí. Ele é um tijolo do muro, basicamente. Ele faz o que ele é mandado. A partir do momento em que ele se depara que entra um jogo moral, né? A partir do momento em que ele se depara com uma determinada informação, é que ele começa a fugir desse objetivo que ele foi colocado para cumprir. Então, é um personagem, mas mesmo assim, não é porque ele ficou determinado a descumprir as leis, né, a fugir do que ele foi obrigado a fazer, que ele deixou de ele mudou a personalidade dele. Até mesmo porque ele é um replicante, ele não é... Os replicantes, eu não imagino que os replicantes eles sejam 100% humanos, porque... O ser humano é bem mais complexo do que isso. Mas eles não deixariam de ser, eles acabariam não sendo mais replicantes, porque o replicante ele replica o ser humano. Eu falei isso até no outro podcast. E replicar não é ser aquilo. É, cara, mas isso vai, por exemplo, contra o que é feito no primeiro filme. Então, exatamente. Sei lá, se apaixona. Eu tô ligado. É, mas é com a ideia de que tá faltando aquilo. Nem era disso que eu tava reclamando. O que eu tava reclamando é que, por exemplo, essa cena que ele tá voando por cima do lixão e as pessoas começam a atirar nele, podia ser uma baita cena de ação interessante, fica totalmente comprometido porque ele faz cara de nada. É, mas eu entendi o que o Gabriel quis dizer, que nem, é meio que ele é muito robótico, entende? Ele não tem personalidade. Não, ele é simplesmente apático. Sem falar que se você for ver na algumas sinopses que apresentam, eles falam que os replicantes tipo o Kay, por exemplo, são replicantes que eles foram feitos para obedecer. Eles são limitados comparados aos replicantes do primeiro filme. Uhum. Tanto que quando ele tá caindo, ele não fica desesperado apertando todos os botões, é igual aquele aperto cinto que o piloto sumiu. É só apertar os botões coloridos. Ele não fica, cara, ele... Cara, nem soa. Ele cai, ele nem tipo soa, assim, a morte tá chegando, cara. Até que enfim, sabe? Ele é extremamente apático e sem esperança da vida. Mas... É. Ele eleva a apatia do Harrison Ford ao cubo. Mas isso que você falou, Gabriel, de... Ah, os replicantes, eles não são tão replicantes, e até faz sentido isso aí dele. Daí eu discordo por quê? Até o final do filme, de uma parte até o final, ele acha que ele é o ser humano e o telespectador também acha que ele é um ser humano. Então ele tá agindo como um ser humano agiria. Certo? Não, aí o Deckard também pensava que era um ser humano. É, mas é diferente do Kay, porque o Kay a gente sabe que... Até, quer dizer, a gente não sabe, mas a gente é levado a entender que ele é... As memórias dele são reais. E daí entra pra aquele dilema. Se as memórias dele são reais e ele é um filho de replicantes, então isso quer dizer que ele é um ser humano... até aquela coisa que a Robin Wright fala, ele tem alma. Entende? Eu me lembro, o Kay ele passa a achar que é um ser humano em determinado momento, porque eu me lembro, por exemplo, naquele diálogo lá com o Dave Bautista, ele fala, vocês modelos novos se acham muito melhor do que nós modelos velhos. Uhum. Então, meio que ele sabia que ele era um replicante. Ele sabia que ele era esse replicante, sim, replicante, sim, obediente. Ele começa a duvidar quando ele percebe que a memória dele tem referências no mundo real. Exato, então. Mas se a partir do momento ele age como um ser humano... E claro, ele não era. Tudo ele tava caindo no conto. Mas e se ele age como um ser humano? Entra por aquele dilema. Ele não é um ser humano? Entende? Uhum. E é exatamente nesse ponto que eu discordo de você. Você falou, ele age como um replicante e whatever. Não, cara, ele age como um ser humano a partir do momento. Isso que eu estranho é porque ele varia, assim. Nas cenas que ele tá com a Joy, ele parece... Ele não parece essa apatia toda, sabe? Em alguns momentos, sim, ele fica nessa varia. Ah, então isso deve ser... Então o problema aí deve ser mais a interpretação do Ryan Gosling mesmo. Caramba, vamos falar mal de Ryan Gosling. Tá na hora de finalizar o Davecast, cara. Não, vamos. Calma, tem coisas que eu quero levantar ainda. O que vocês acharam do teste novo? O quê? Ah, Cells. Muito massa. O quê? Top zica. Automatizaram, tiraram o ser humano da parada. Caraca, Cells. Bem mais moderno, né? Melhor. O teste que ele faz na sala branca. Pô, lá, demais. Ah, tô ligado. Achei esquisito, porém, sim, interessante. Outra coisa que eu achei interessante foi como são feitos os replicantes, né? Tipo, você sai de uma coisa meio nojenta, né? Tipo um saco. É um chup-chup. Um saco, é. Essa cena do nascimento do replicante eu achei muito incrível. Eu achei foda. E visualmente lindo. É referencial ao nascimento de uma criança mesmo. Ela... Aquilo ali pode ser, sim, até um útero, né? Chorando, e ele tava todo sujo e tal. Uma parada que parecia até barro, enfim. Ele até fala, o Jared fala... O Jared fala... É tão interessante como as pessoas nascem, né? Os replicantes nascem e não entendem nada do que tá acontecendo em volta, mas sentem medo. É muito interessante isso, né? Ele consegue evocar bem essa coisa da natureza humana que ninguém consegue entender e explicar. Que nasce, não tá ligado de nada, mas tem medo. Mesmo as crianças, né? Que já nascem chorando, cara. Uhum. Muito legal, cara. A Love, cara, eu queria falar que ela é muito foda, cara. Ela tem... As cenas de violência gratuita da Love. Ah, sim. Aquela cena que ela dá uma ela... na nuca do cara. O cara cai duro. Ela caralho, mano. O cara do nada. Eu não ela é tipo assim... Ela tem umas coisas que tipo assim, chega a chocar. Tipo, ela mata o personagem da Robin Wright e ela precisa identificar. Ela pega a cabeça da Robin Wright e coloca ali. Só pega a cabeça assim e depois joga. É, nossa, é muito escrota. Ah, a parada de quebrar o copo. Não, essa cena foi engraçada, sem ser galhofa. Sim. Cara, eu fiquei muito agoniado. Nossa. Agora uma cena realmente que me deixou... Sim, fiquei puto com ela, né? Foi... O momento, como ela é fria, né? Porque ela é robótica, o, cara. Ela é um android, sim. É, o Jared, né? O Jared Leto manda o... MC Guimê. Ah, porra de MC Guimê. O Jared Leto coloca lá a nova versão, a Rachel 2.0 pra o Deckard. O Deckard, ele... Você espera uma reação, mas ele espera uma reação A, mas ele dá uma reação B. Ele fala assim, olha... Os olhos dela eram verdes. É como se ele dissesse, os olhos dela eram verdes, seu burro. Aí a Rachel, ele manda a Rachel ir e a outra, tipo, ali também. A outra, tipo assim, aponta o arma pra cabeça dela. Ele cambaleou pro beijo. Cara, você vê a Rachel levando tiro na cabeça, dá uma pontada, velho. Dá. É horrível ver aquela cena. Mesmo você... Que, tipo, ninguém repara que os olhos dela não são verdes, cara. Pois é, eu nem lembrava que os olhos da Rachel eram verdes. Eles não tinham reparado que os da Rachel falsa não eram verdes. É, esse lance dele... Eu não lembro o que eu comi ontem. Pois é. Esse lance dele, tipo assim, sacar, né? Dele dar uma reação B no lugar da reação A, já remete também ao começo... Do outro filme que lançou ano passado, Star Wars, Os Últimos Jedi. Ai, não, é diferente, cara, nossa. Não, peraí, cara. Do Luke jogar pra trás. Não, é, porque, tipo assim, no final, a Rey aparece lá apontando o sabre de luz pra ele. E, tipo assim, você espera que ele vai pegar o sabre, que ele vai ligar, né, que ele vai perguntar quem ela é. E tá, porra, preparado pra cair. Ele pega o sabre e joga pra trás, mano. Ah, cara, isso é muito ruim. Caralho. Diferente da Rachel, essa cena é horrível, cara. Não, eu já vi que eu não vou fazer um podcast com vocês sobre o Star Wars, os Últimos Jedi, que eles vão ser que nem dessa vez. Vocês descendo o pau no filme, eu defendendo aqui como advogado. Não, cara, não é descer o pau nos filmes, é que os erros do filme são muito pontuais. Mas, como eu disse, ainda é o melhor filme de 2017. I'm coming with you. Where is he? The future of the species is finally unearthed. Você está ouvindo? Ok, né? Então, vamos continuando aqui com o Blade Runner 2049. Última cena que eu queria citar, que essa cena realmente é a mais forte do filme. O Kay, tipo, está no final, ele está passando ali pela cidade, está todo fodido, todo estraçalhado. A namorada virtual de holograma dele tinha sido desativada. E ele se depara com a propaganda dela. E aí, nossa, ela é gigante, assim, roxa, né? Que bela propaganda, eu diria. Que bela propaganda, que bela propaganda. Aí ela... Eu ouvi a voz do orelha aqui. Aí ela senta, ela fica meio que de joelhos e aponta pra ele, tipo assim, conversa com ele. E a cara dele, meu irmão. Assim, ele é apaixonado por ela. E, tipo assim, ela tava conversando com ele como se tivesse conhecido ele naquele momento, se liga? Tudo aquilo que eles tinham um pelo outro... E ela chama ele de Joe, inclusive. É. Cara, assim, ela morrer é importante pra narrativa? É. É. Mas não descobriram a tecnologia de backup nesse futuro, né, cara? Lá vem o programador. Ah, pode ser que tenha, mas ele não comprou outra? Não. Tinha o backup. Mas eu acho que... com a memória dela. Essa cena da aparição da outra Joy no outdoor, no holograma, né? É um outdoor holograma. Foi um dos problemas que eu vi a galera falando assim de objetificação e tal, que ela cara, tá nua. Cara. Que inclusive dois problemas que falaram sobre o filme, né? De novo as mulheres, tal qual no primeiro filme, a galera achou que não tiveram papéis decentes. Caraca, o Robin Wright só falta bater no cara. A Robin Wright é foda pra caralho, velho. Você só vê a cabeça dela. Você só vê as mãos e a cabeça dela, cara. Não, ela é foda. Aquela cara, outra. Ela é foda, mas ela não conta história. Pô, não, cara, mas. Não. The Little Kay found mas his. É Destiny. Pô, quando ele conta a história lá dele. Lá no orfanato, pô, ela fala, o pequeno Kay procurando o que é dele, cuidando do que é dele. Ah, eu acho ela um personagem super importante pra trama. Mas, assim, ó. É sobre isso de ser objetificação. Eu reconheço que muitas vezes tem objetificação, sim. Aqui eu não tô sendo machista nem nada. E se você acha isso, cara, dane-se também. Mas, porém, a gente tem que entender que isso aí não tá dizendo que é algo bom, que é algo bonito. É uma falha moral da sociedade. Sim. A gente vê. Pois é, eu acho que ele tentar fazer uma crítica é esse tipo de propaganda. Exatamente. Inclusive, é aquela coisa que a gente falou do Japão, cara. No Japão eles estão fazendo o quê? Estão vendendo criança. Boneca de criança pra fazer sexo, né? Pois é. Boneca de criança pra pedófilo, né? Aí, tipo assim, o lance é que o filme, ele tá tentando ali meio que fazer uma crítica. Ele tem, eu não vou negar, o filme ele tem uma estética meio erótica, vamos dizer assim. Mas ele tá querendo vender que aquela sociedade, inclusive, perdeu certos valores morais, tipo a questão do pudor, por exemplo. Eu não vou aqui pagar de moralista querendo tratar a nudez como tabu. Eu não vou fazer isso. Mas eu tô querendo dizer que é uma sociedade que... O sexo é muito importante, ela, né, cara, pra eles. É, que o sexo ele passou a ser algo muito mais importante. Ele pode... Essa questão do sexo... E comercial. É, tanto... Muito mais que importante comercial. É usado pro bem, é usado pro bem, é usado pro mal. Tem verdadeiro amor. É usado pro bem, é usado pro mal também. Porque no final das contas, ao mesmo tempo que ele. Beleza, ele mostra a atriz ali nua, naquela cena. Mas ao mesmo tempo ele faz um clique. Acabou de me suscitar uma reflexão que eu não tinha pensado e pensei agora. Que é o seguinte, pensa só. Pensa naquele modelo de publicidade num mundo. Qualquer mundo, tá? Então, basicamente, eu chutaria que grande parte de quem compra aquela inteligência artificial, quem compra aquele modelo ali, baseado naquela publicidade, usa para fins sexuais e putarinhescos. É. Certo? Só que você pensa o seguinte, isso é feito para humano. Certo? Então, por exemplo, o humano compra aquela inteligência artificial e ele não tem dó nenhuma de usar ela sexualmente. Agora, olha só, o cara que ele é teoricamente artificial também, ele é não humano, ele respeita a inteligência artificial muito mais do que os humanos. Sim. Não, e tipo assim, ela, aquela personagem, até aquele momento ela foi construída de uma forma que você se importasse com ela. Então, independente dela estar aparecendo sem roupa naquela cena, você não... Eu nem lembrava que ela aparecia sem roupa, só pra dizer que o nível de importância que deram pra isso, eu acho bem... Pois é. Não, e você... não, tipo assim, aparece os seios e tudo, a bunda dela, mas basicamente... A personagem, você, mesmo que tenha isso, mostrar o corpo dela, ainda assim você meio que tá mais se importando com o drama da cena do que propriamente com o fato dela estar sem roupa ali naquele momento. Ou o pessoal, alguém por acaso vai dizer que uma cena que mostra filme sobre a Olga Benário, que mostra a Olga também despida, sem roupa, com a filha dela. Né, ela tinha tido uma filha, ela tava com a filha dela, tava sem roupa também. O pessoal, por acaso, vai dizer que o filme tá tentando sexualizá-la? É, exemplo melhor, a lista de Schindler, que é um monte de judeu magro. Pô, correndo, um monte de gente nua. A gente tem esse erro de associar nudez a sexo. Pois é, isso aí, apenas, isso aí é. não é. Mas aí, no caso, o que a galera tava falando é porque a personagem é uma prostituta, meio que uma prostituta virtual. E aí, o ponto é que usam as personagens femininas em Blade Runner muito com essa pessoa sexual. O que mais tem é prostituta e a própria. Eu só vi duas. Eu só vi duas prostitutas. A namoradinha dele, ela também. Cara, ele só usa ela. Então, todas as personagens mulheres do filme são só usadas. Ah, mas isso é uma característica do Cyberpunk. Eu só vi duas personagens. Só que a gente, cara, eu acredito que a gente tá em 2017 e que modelos que funcionavam há 40 anos atrás só porque eram legais não precisam ser repetidos hoje. Eu acho que dá pra você adaptar pra nossa realidade, sabe? Ah, agora veja bem. Eu só me lembro de duas personagens que elas tinham essa finalidade. Duas não. Tinha aquela personagem da Mackenzie Davis, que era uma garota de programa. Tinha aquelas amigas dela, mas aquelas amigas dela mal apareciam. E tipo assim, elas não tinham nem eram objetificadas e nem tinham valor pra trama. E aí tinha aquela personagem também da Ana de Armas, que é o pessoal falou que estava sendo objetificada. Mas além delas, duas tinha personagens da Robin Wright, que tinha importância na trama e não estava sendo objetificada. Tinha aquela capanga lá do Diário de Leto, a Love, que ela também não estava sendo objetificada. Ela é uma capanga, como que ela não está sendo objetificada? Eu tô falando, claro que não pra finalidade sexual, cara. Tô dizendo ela. Sim, mas é. Não, o problema não é a finalidade. Na trama que ela é uma capacha. Não, mas... Então, quem realmente questão... é importante na trama são os homens. Não, mas aí é que tá. Não, ela é importante sim, cara. Ela é importante sim. Quem... Não, cara, quem é o Milagre? O Milagre é a menina criadora de armas. Cara. Ela não tá lá em primeiro plano. Eu já ia falar, mas cara, ela é a base de toda a revolução. Não, exatamente. Eu acho que vocês estão sendo advogados do diabo da indústria. Ah, não. Advogado do diabo seria se eu fosse defender American Pie. Aí sim seria advogado do diabo. Se eu fosse defender a Anitta. Polêmica! Ei! Eu defendo a Anitta. Eu curto a Anitta, cara. Ai, meu Deus. Então, não, por que tu gosta dela, cara? A gente tá entrando num território perigoso, rapaz. Isso é um território muito perigoso. A gente não... por aqui. Anitta é feminista, até apareceu dinheiro na carteira. Ai, caralho. O nosso painel sobre homens opinando tá sobre... falando não, mesmo, João, gente, uma coisa a gente perder, uma coisa a gente perder é saudoso da ditadura militar. Que aí é uma minoria da população. Outra coisa a gente perder metade do nosso público que deve gostar de Anitta, Pablo Vittar, deve gostar dessa galera. Ouvinte, o Dave Cash é formado por, agora, no momento, 4 pessoas. Todo mundo tem opinião diferente. Tem um comunista, tem um nazista ali que é o Vulto. Meu Deus. Polêmico. Não? Meu Deus, que isso? Coisa absurda. Não, não me entrega assim não, João. Eu não sou nem branco, cara. Não sou... Ei, João, não entrega assim de cara que eu sou comunista não, cara. Isso é perigoso. Mas, voltando nos pontos da problematização aqui, e os personagens negros? Ih, isso vocês não podem negar, tem? Que foi uma palhaçada, né? Ah, não, tem das mulheres. Tem um personagem negro, sim, no filme, agora que eu me lembrei. Tem 3. Ali sim. Tem 2. Ali sim ele tava realmente muito, muito segundo plano mesmo. Tem um contrabandista, um escravagista e uma das figurantes prostitutas. São 3 personagens negros. Pai, quem é mesmo o contrabandista agora? Eu não lembro a figurante prostituta. Eu sei. O contrabandista é o... É o cara que, tá, que queria dar madeira, né? Queria trocar por um cavalo. É, o cara que ele vai lá ver de onde o cavalinho... Ah, aquele mesmo ator do filme lá do Tom Hanks, do Capitão Phillips. Isso. Ele... Tem até o somaliano. Isso. É, tipo assim, apresenta os personagens negros. Porra, um é um escravagista, inclusive, muito irônico isso. E o outro é um contrário. Você só tem criminoso, cara, nos negros. Mas, por outro lado, isso também pode ser uma crítica à realidade, cara. É, basicamente, se a gente for parar a pensar, a herança histórica que, por exemplo, a gente deixou pra África, acabou refletindo que a nossa população carcerária é quase toda formada por pessoas negras. Então. Peraí. No filme você tem um estereótipo, e aí você tá imprimindo essa crítica que no filme não faz. É, sim, não, sim. Não, eu tô querendo dizer, até dá pra entender porque que eles escolheram atores negros pra esse personagem. Pode ser que a intenção do diretor seja fazer essa crítica. Pode ser que não, posso estar viajando aqui. Posso estar viajando aqui na problematização. É, mas eu concordo com o Vulto, sim. Eles usam bem pouco os personagens negros e de um modo estranho. É, mas vamos entrar muito nesse território aí não. Porque senão vai dar treta. Acho que a gente já deu muito pra treta o suficiente aí entre os ouvintes. replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. But if they're a benefit, it's not my problem. Está ouvindo? Evolução dos carros, também legal. Os carros estão muito mais maneiros. Muito interessante. Sim, cara, os carros são muito legais. Caraca. E aquilo que a gente estava falando sobre a Joy, eu quero completar com uma outra visão. Que quando ela diz everything you want to hear, tudo que você quiser ouvir, se é realmente tudo que você quiser ouvir, é meio que ele estava discutindo com ela, concordando. Por exemplo, quando ela diz para ele, você pode ser que você seja um humano, e ele fala, não, mas eu preciso ter certeza disso, ele tá só meio que discordando de si mesmo, porque na verdade ele quer que ele seja humano, por isso que ela diz isso pra ele, entende? E quando eu revi o filme, eu fiquei pensando nisso, cara, toda cena que ela falava, me coloca dentro do meu presente e me desliga lá do console, sabe? Pra ela conseguir andar com ele. Ele discorda e fala, não, mas você vai morrer, tu sabe que tal. Eu fiquei pensando, cara, ele tá dizendo isso, mas na verdade ele quer que ela saia do console. Ela só tá dizendo isso pra fazer esse draminha da vida dele, entende? Essa vida falsa dele. Então, foi uma interpretação minha. Eu achei muito válida. Resumindo. Resumindo. Por sua causa agora eu vou ver o filme. E toda vez que eu ver uma cena lá deles dois, eu vou começar a ficar deprimido. Não, dá pra duvidar. Tipo assim, até que ponto ela ama ele por um motivo, sei lá, que a gente julgaria humano, né? Ela amar. Então, naquela coisa, é aí que tá, ela não ama ele. Amor, sabe? Ou até que parte ela ama ele porque ela é configurada pra ele. Eu acho que ela é 100% configurada, cara. Isso é muito bad, mas é 100% configurada. Caralho, velho, eu não posso ver esse filme perder algum objeto cortante. Cara, ela não ama ele, ela só fala o que ele quer. Ele quer ser amado, por isso que ela age daquele jeito com ele. Porque se ele fosse um Wesley safadão, cara, ela ia ser uma super paniquete, entende? Caralho, velho. Bad isso, né, cara? Rapaz. Pra mim, tanto faz, cara. Não, eu... É melhor a gente não... É sério, cara, porque pra mim não tem esse negócio de isso é real, isso não é real. Pra mim tudo é percepção. Rapaz, tem um ventilador aqui com as hélices rápido pra caralho aqui. Melhor a gente não falar mais disso, porque senão, toca a mão bem pertinho. Então, querem comentar mais alguma coisa? William Caesar? Eu achei interessante também a neve. Eu acho que é só isso que eu tenho de relevante pra falar. Que agora tem neve e eu achei muito legal. Aquela neve era poética. Tinha neve no original. Tá falando merda. Claro que não tinha, tinha menos quantidade se tinha. Menos quantidade, exato. Não, eu achei. Eu posso dizer que eu achei poética. Sim, sim. Agora, sabe o momento que eu achei que o filme poderia ter ficado ruim? Se eles tivessem explorado mais aquele lance da rebelião. Aí que eu vi aquele monte de gente jovem, né? Tinha uma mentora ali da revolução, da rebelião, tinha uma galera jovem, né, aquela Mackenzie Davis. Eu pensei, caralho, será que isso vai virar um jogo voraz? Eu tava desesperado, já tava apreensivo. Não, não, não, não, sai daí, sai daí. E ele saiu. Ai, saiu. Mas caso haja uma continuação, vai ser só rebelião, tu tá ligado, né? Que... Puta que pariu, pois é, caralho. Isso que eu acho foda. Eu tô bem ansioso pra uma continuação assim que tenha uma parada de rebelião e tal. É tipo o fim da trilogia, tá ligado? Agora é guerra, quebra-pau, dedo no cu. Dedo no cu e gritando. É isso que eu espero. E se eles não esperarem mais 35 anos pra criar uma ideia melhor? Tem que ser, o próximo Blade Runner tem que ser dirigido pelo James Wan. Só Rebelião Jogos Vorazes com a Katniss Everdeen James ali no meio. Ai, meu Deus. O James Wan vai ter. O James Wan ainda vai estar vivo, pelo menos. Tomara, porra. James Wan é grande diretor não, de Velozes Furiosos 7, caso vocês não saibam. Cof, superestimado, cof. Mas beleza. Não, aí tem que ser um diretor, assim, se for daqui a 35 anos, como foi feito agora com o Blade Runner 2049, aí, meu irmão, tem que ser um cara novo mesmo, viu? Uhum. Tem que ser um cara que seja muito novo hoje. Aí joga ele 35 anos depois, tá ligado? Pega o Ryan Gosling coroa. Nossa, não, por favor, cara. Tá muito errado. Ó, eu queria muito uma continuação, mas eu acho que se houver continuação, vai zoar, cara. Vai zoar, porque a bilheteria desse já foi zoada. Que tem tudo pra dar certo, cara. O Ryan Gosling é o baita ator, que consegue passar tudo do personagem. Tem o Denis Villeneuve, que é um ator, que é um diretor novo, que tem... É, que soube botar o Ridley Scott no lugar dele. Tipo, senta ali e vem assistir. Eu... Aprende comigo que tu tá velho. Eu acho que esse filme tinha tudo pra dar certo e já não teve uma bilheteria boa. Se tiver uma continuação, Full Rebelião, Catching Everything, vai piorar, cara. Infelizmente... É, vai flopar lá, legal. Uma bilheteria, esse filme é pra Oscar, cara. Não, e outra. Se por acaso seguir esse negócio de rebelião, ele vai flopar não só na bilheteria, como também na crítica. A crítica vai ferrar com ele do mesmo jeito. E crítica não perdoa, né, cara? Crítico não perdoa, não. Eu, por exemplo, não gosto de perdoar. Eu sou de sentar o pau mesmo. Então, acho a melhor coisa a gente entrar pras notas, né? Ok. Vai, Vulto. É o seu momento de brilhar. Agora tá, a expectativa tá alta. É, não, sério. É... Briga sempre. Sim, eu não tenho problema do filme ser, tipo, mais lento e aí ter, tipo, aquela visão panorâmica da cidade, aí vem devagar, acho lindo, beleza, bacana. Mas tem cenas de ação lentas e aí já me incomoda um pouco. E tem uma coisa que... pode comprometer todo o filme, por isso que eu nem gosto de falar dela, que é Raios Lasers do Céu. Ah, o... Eu não tô, cara. O feixe de luz azul? Da cena do lixão lá, que a mira aperta o botão e aí... Pô, legal. Eu achei louco aquela cena. É, o problema é que por que ela não usa isso depois, né? Porque ela não usa isso todo dia, cara. Gastou, acabou. Merece. Por que ela não usa isso gratuitamente, acabou então? Acabou o podcast. Vocês acham que o nosso amigo Roger Dinkins merece finalmente um Oscar? Olha só, hein? Merece pra caralho. Não, o cara que fez a fotografia de Logan, que espere. É, quem acha que Tarantino sofreu sacanagem não conhece o Roger Dinkins. Porque, não, o Roger Dinkins... Vamos ver aqui as indicações que o Roger Dinkins já teve em fotografia e não ganhou. Só pra gente ter ideia da sacanagem que a academia fez com esse cara. Achei aqui, ó. Onde os Fracos Não Têm Vez. É, Os Suspeitos. Um Sonho de Liberdade. Cara, com Sonho de Liberdade. Fargo. Caralho, velho. Sicário e Terra de Ninguém. O Grande Lebowski. The Big Lebowski até não conta, não, porque não era fotografia tão legal quanto a dos Fracos Não Têm Vez, por exemplo. A Vila, do Shyamalan Filme. O Jardim Secreto. Ah. Caraca, ele tem muito filme, cara. Aqui, ó, mais um que é um baita filme. É 007 Operação Skyfall. O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Bom filme. Que o título é um spoiler. Exatamente. É, mas é histórico, né? Bravura Indômita, Jeff Bridges, agora... Véi, Bravura Indômita. Caralho, como é que o cara não ganha um Oscar por Bravura Indômita, cara? Verdade. A fotografia desse filme é linda. Não tem como ganhar. E também fez o Hail Caesar, que é dos irmãos Coen. Ele trabalhou muito com os irmãos Coen. Bom, agora vamos pras notas, né? Vamos pras notas. É, Gabriel, já que tu falou bastante, deve estar cansado, completa logo aí com tuas considerações e tua nota. Tá, beleza. Eu acho que, assim, é um filme que ele define a necessidade de existirem continuações. Eu gostei bastante. Acho que tanto ele serve na parte de homenagear o primeiro, como também de dar continuidade, de caminhar com as próprias pernas. Agora, ele não é perfeito, obviamente, ele tem ali os seus problemas que eu tenho que considerar. E o primeiro eu dei uma nota, acho que foi 4.8 de estrelas. 4.8 de estrelas. Esse eu vou dar uma nota 4 estrelas, viu? Redondinho. 4 estrelas, olha só. É isso, então pode falar em vulto. Bom, eu gostei do filme, bom filme, bom roteiro, bonito pra cacete, trilha maneira, tudo mais. Mas tem esse monte de probleminhas que a gente citou aí. E eu não acho ele melhor que o primeiro. O primeiro eu dei 4, esse aí vou dar 3,75. Caraca, tu quer ferrar minha matemática, né, filho? É o equivalente a 7,5. Você dá nota errada, aconteceu. Pode ir, César. Como, quero ver um 5 agora. Eu dei 4 estrelas pro primeiro. Esse não é melhor, mas também não necessariamente é pior. Eu acho que eu continuo nas 4 estrelas. Acho que é merecido e justo. Olha. Tá no mesmo nível, né? Tá, ok. Então, deixa eu ver a média aqui, vou ver a média, calma. Eu não sei usar esse aqui. Você não dá nota, né, o desgraçado? Eu não dou, cara, eu sou o Panos Quentes, pô. Oh, desculpa aí, editor, mas eu não tô achando o botão de dividir aqui no meu teclado. Eu tenho um aqui. É barra o animal. Que burrico. Barra. Ah, beleza. Dividido por 3. Ai, que burrinho. A nota. Caramba. Pra pesar suspense. Hein? 3.9 a média. Ficou menor que a outra ficou 4. Praticamente um 4. Vou considerar como um 4. É, dá pra considerar aquele 3.9 com cheirinho de 4. Redonda pra 4. Dá pra arredondar aí. Dá pra arredondar. É uma você coisa que pode arredondar essa nota no seu coração. Oh. É, uma coisa que a gente não comentou foi que tem que ver outros 2.480 filmes pra assistir o 2049, né? Por quê? O João é muito engraçado. Em 2049. Eu tentei ser engraçado. Eu nem acredito que o Gabriel caralho, caiu. Sai daqui, velho. Vai dormir. Tem que ver o 3. Pô, essa é pior 4. Do que. Essa é a pior do que o Prometheus que não cumpriu, cara. Tá, pô, tá ali no 0-0. As duas piadas merda. Eu tentei mandar a piada no final pro editor botar. Subir a música, mas não ficou boa. Fica assim agora. O próximo filme então que a gente vai falar, mas aí já é na outra semana, já anunciando aqui, é O Jovem Frankenstein, dirigido por Mel Brooks, que é um clássico aí da comédia satírica, da comédia paródia. Como diz Choque de Cultura, é uma comédia inteligente. Sim. Então a gente vai encerrando, né? Acabou. Essa semana tivemos e-mails? Não tivemos e-mails, tirando o spam do Avast, mas isso aí a gente desconsidera. Uma ameaça foi detectada. E aumente seu pênis. É, não teve, cara. Sempre é, tem, pra cara. Mim não, só tem a Avast de jetpack, whatever, que eu não sei o que é. Ah, cara, não. É pra não, ser criança. Agora eu tenho que dizer um negócio, que eu tô recebendo altos e-mails por causa do site, que é tipo assim, aumente suas vendas da sua loja. E o site nem é de loja, tá ligado? Aqui, ó, aumentando as vendas com o WhatsApp. Entender, camisinhas também, com a foto do Don Corleone. Mas pode virar uma loja. Né? É, a gente pode se prostituir, começar a ficar sem dinheiro. É isso mesmo. Eu já faço programa mesmo. João, tu não pode falar. Pode isso. Puta, eu quero. Já. Sem avacalhar. Já que a gente falou da Anitta, a gente podia vender uns CDs dela, né, cara? Então, a gente quer aqui anunciar que agora teremos leituras de memeios semanalmente no final do programa. Então a gente terminou de gravar, lê os e-mails e recados, pode mandar no Twitter, que é o meu, é o @red_sz. Pode mandar no Vulto também, mas provavelmente ele vai esquecer. Pode. Não, se mandar pra mim, avisa que é por causa daqui, porque senão eu vou confundir. Ó, pessoal, quando vai for lá no Observador, cara. Quando forem mandar os e-mails, sem avacalhar, sem ficar mandando coisas assim, inconvenientes. Pode mandar no Luiz. Ah, pode mandar noite, pode mandar noite, porque a gente guarda pra gente, vai. Pra mandar e-mail é o talktodavecast@gmail.com ou você pode acessar o davecast.com.br/contato. Daí você já pode mandar lá no formulário, é tudo bem simples. E vai ser lindo. Eu também quero anunciar aqui que a gente tá fazendo um review semanal dos episódios de Black Mirror. Eu sei que o pessoal não gosta que tá gravando, mas eu gosto e o Vulto gosta e a gente não tá nem aí. Então a gente já fez sobre o episódio 1, que foi o episódio USS Callister, com o Vulto, com a Nath, com o Negão do Chorume. E a gente fez sobre o Archangel também, que lançou hoje, no dia do que a gente tá gravando, né? Dia 16. Foi com o Wesley Zopa. Grande Wesley Zop, foi lindo ele lá. E o Guma, que é um ouvinte nosso, que pediu pra participar lá no Twitter e participou. Também dá pra curtir a página no Cara Livro, que é facebook.com/davepodcast. A gente sempre lança os episódios lá. E é isso, né? Eu falei que ia ter leitura de e-mail, mas vocês podiam ter parado de gravar e só tinha eu aqui. Ah, aproveitando que tá no e-mail, não tem muita regra, o Gabriel Pinheiro, fala da tua página aí, do Cara Livre também. Ah, sim. A minha página, novamente citando aqui, Doentes por Cinema, que é a página de críticas. Eu só posto críticas esse ano, de vez em quando eu compartilho um meme ou outro, mas essencialmente é só críticas escritas de filmes. Então, tem algumas coisas que não fazem sentido, tipo, eu não fiz nenhuma crítica de filmes, eu quase dei uma crítica de filmes em 2016, mas questões de vida pessoal, né? E agora também pelo fato de eu não ganhar um centavo para fazer essas críticas. E também agora eu tô lançando todos os filmes que eu não vi em 2017 e vou fazer também a cobertura do Oscar. Sim, e tudo isso a gente tá fazendo uma parceria, tá indo tudo pro site do Davecast. Então, a gente tá um pouco sem tempo, mas a gente colocou a crítica do Star Wars, o Despertar da Força. E o de Death Note, o do Netflix, já que a gente tem um podcast, então eu achei necessário colocar. É. O Vulto, como vocês sabem, né, tem o Observador Quant, melhor podcast de ciências, apenas atrás de SciCast, não, brincadeira. Isso aí é pisada. Eles são mais organizados, pelo menos. E o William César, ele tem a árdua tarefa de dormir às 10 da manhã e acordar às 10 da noite, né? Isso aí é uma baita isso tarefa. Isso é uma doença, insônia. Eu também tenho insônia, mas não é tão violenta como a tua. Não. A pessoa dorme 12 horas e fala que tá com insônia. Isso é sacanagem com a minha cara. Isso. Fui refutado. Isso aí é que teve epidemia de cocaína nos anos 80, daí todo mundo acordava tarde. Todo mundo acorda tarde, né? Olha que esse negócio de fui refutado, viu, tá pegando pesado hoje em dia, esse negócio de fui refutado. Você pode ser dó, ré, mi, fá, refutado. ou pode ser, você não lê francês, então não pode discordar. Dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, ré, ré, ré, dó. Então é isso, a leitura de mês vai ser mais ou menos assim. A gente vai dar uma descansada, né, de falar coisas bonitas. Vai sair umas palavrões, tipo, otário, seu filho. seu... seu bobo, seu chato, seu marica. É xingamento sessão da tarde. E mandem e-mails, por favor. Eu não quero ter que chegar na semana que vem aqui e passar vergonha e dizer que não tem e-mail, cara. Isso aí não vai ser nada, não vai ser nada legal. Seu macaco me mordam. Uma coisa que eu tenho que dizer, caraca, eu já ia perder aí um baita... Eu ia tomar um esporro já. Quem tá fazendo as nossas imagens do Dave Cast é o Thomas. Você pode encontrar ele aí na descrição da postagem. Ele tá fazendo as imagens bonitas aí. Eu enchi o saco dele pra fazer no estilo que eu queria. Vocês verem, tem uns círculos coloridos que... bem homossexuais, mas que eu gostei. E quem tá editando é o Fred. Fred LCG, que é um baita editor, cara. Esse moleque manja muito. Então, um beijo pros dois. E ele. Ah, e o Fred pediu pra gente não fazer mais programa de 1 hora e 44, que complica a vida dele. Só porque pediu isso, a gente vai começar a fazer programa de 3 horas de isso duração. No total ou isso de gravação? Porque da gravação já passou. Não, gravação deu 2 horas. Bom, então vamos encerrar, né, galera? Valeu, galera. Beijo, beijo. Corta aí, esse editor. O cara tá muito louco. Enquanto isso, eu vou ensinar vocês a pronunciar o nome do diretor. Denis Villeneuve. Pô, de Denis Villeneuve, pô. Eu vou chamar de Denis Villeneuve quanto eu quiser. Denis Villanova. Denis o Pimentinha. Eu tô muito puto. Eu queria. Eu tava hoje. Eu tava. Essa parte não foi gravada na minha trilha. Eu terminei de falar, ele mandou. Fala mais, Paco, você é um idiota. Caralho, véi. Essa parte aí, o editor corta. Não corta, cara, não corta. Vai pros extras, vai pros extras. Vai pra versão estendida. Já era, mano.